Desça para 2000 pés com 1016. Negativo, o controle opera em 120, decimal 8, 120.8 e o controle em 5031. Duna, reação na versão para de Duna, livre LF, desce para 2000. Esquerda Duna, é direita Duna, descendo para 2000, autorizado LF, 4060. Salvador, muito boa tarde, desculpa ainda, bom dia, o Alinho 01 é decolado, acendendo para 20 mil da Euler, essa autorizada. Olhei para o 01, contato da Redação, 200 da El, Leda, Ilhéus. 200 da El, Leda, Ilhéus, Olhinho para o 01. Ativo, pátio 4, chama a torre para o acionamento. Na 3198, reduz para 209. 209, redução, 3198. Gente, está no pátio 4 para acionamento ou já está acionado? Autorizado acionamento de mototáxi, Victor Bravo Uiva. Mike é com o Delta autorizado a alinhar. Manter cabeceira na 7, portando pronto para iniciar decolagem. Mike Eco Delta. S visual, trabaixar travado, Condor 25. Ok, Condor 25, chame torre, menu 8, decimal 6. 8-6. Da Força F. O Condor 25 está passando externo, trem baixado travado visual. 2525 da Força Aérea, continue a aproximar sua guarda de informação de pista livre, vento 100 graus, 099, check trem. Trem baixado e travado. O localizador 2000 pés, 1016, 3198. Era 2525, tráfego avistado autorizado por uso pista 10, o vento 100 graus, 10 nós, que é negando 0 na meia. Livre pouso, pista 10, Condor 25. É que a Codelta mantém cabeceira 17. Após tráfego levar o eixo da pista 1725, vai ser autorizado sua decolagem, tráfego no final da 10. Patango, Juliette, Tandos, Lu, decolado aos 38, controle 120, decimal 8. 208, ataque, Zolo. Controle, bom dia, para Patango, Juliette, Tandos, Lu, decolou 90, passando 710. Estado Lu, contato radar, suba uma centena, sai da árvore. Uma centena, sai da árvore, Juliette, Tandos, Lu. Direita 060, tá 3198. Porto Seguro. Estabilizado. 4060, chame turno, meu nome é Trifão Meia, bom dia. 18, obrigado. 7, aguardando para o cruzamento do campo. Mike Eco Delta. Tem takeoff runway 10, right turn, dial departure later transition, after later fly direct, full seguro. Skok 5053, and frequency of departure will be 120.8. 2 minutes to stern. 3 to Porto Seguro via plan route flylevel 340, take off runway 10, turn right, departure Leda. Dial Leda direct Porto Seguro, call code 5053, control 208.777. Bom dia, vai passar o esperto, reportará com primeiro. 4060, continua a aproximação, guardando informação de pista livre. Vento 110, 099. Agora pista livre. Mike Eco Delta, decolado aos 42, confirme se tem condições de cruzar de imediato o campo. Afirmo. Cruza de imediato o campo, reportando eixo no 028 livre, Mike Eco Delta. Reportar ligando no 028, Mike Eco Delta. Cruzado, alinhar e manter pistão 7, Bravo, que o Victor Bravo usa. Azul 4060, vento 1, 10 graus, 099, autorizado pouso pistão no 0, cheque trem. Trem baixado e travado. Ciente livre pouso, não no zero, azul 4060. O Mike Eco Delta efetuou o cruzamento, alisou ali a meta da 1022. Ciente, controle 120.8, Mike Eco Delta. 720.8, Delta. Ciente está na Delta, pronto para o cruzamento. E mantém a posição e aguarda na Delta, 125. Quebra na Delta. Mike Eco Delta, bom dia, meu pé no corredor forte. Meu pé no corredor forte. Nove 8, 2 milhas para externo, torre na noite, 36. 36, bom dia, 3198. Já está o Zulu, quando possível, ser chamado para a conquista? Ou no 550, seu. Olhei para o 01, chame o Centro Recife, em 1251, bom dia. Recife, 1251, ali para o 01. Aproximação, guarda de informação de pista livre. Vento 110, graus 09 mais. Escusa, 3-1-0. Galeão. Condor 2-5 está livre até o pátio militar, o cruzamento de imediato. Ao estacionar, frequência livre do pátio militar, Condor 2-5. Cruza de imediato no pátio militar, frequência livre ao estacionar, Condor 2-5. Então, 3-1-9-1 no Galeão, 380 nível, informação em curso é a Mike, pronto, cópia. Afirmativa, está pronto. Santriz 191 no Galeão, autorizado nível 380, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, voa bridge, onde intercepta a rota Up Zulu 10. 5061 no transponder, o controle opera em 120.8, 120.8, Santriz 191. Galeão 380, rota do plano, decola direita da El, Leda bridge. 5061 transponder 208 é o controle, vai apontar quando tiver pronto pro push, tá no 06. A rota é o Zulu 10, confirmado. Positivo, pro Zulu 10. Correto. Salô, Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou. 4060 da Azul, táxi via Alfa, reportante, táxi aí, Juliette. Alfa, reportante, Juliette, 4060. trip 5490, está ciente da NAI, que é possível coordenação do 180 até Petrolina e confirmando a provável saída. O trip na escuta? Afirmo. Confirme sua rota para Petrolina, é direta? Afirmo, Salvador do CT Petrolina. Provável sairia Momo. Gente, Momo. Bravo, Salvador Cordial, bom dia, esse é o Papa Romeu Fox. Azul 4060, ingressa Juliette 01 no portão. Juliette 01, Azul 4060. Confirme para o solo. Papa Romeu Fox, seu cinto BTA está pronto para fora. Confirme ativo em cinto BTA fazendo Itacira, confirme a radial ideal de saída. 348, 70 milhas afastado. 348, 70 milhas afastado. Afirmo. Sente agora. Guardo. 3198, solo as 47, direita, solo 219. Direita, solo 219, bom dia. Ilha. Sente, reporte para regresso, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Muito bom dia, é o TAN 3198. TAN 3198, táxi de via Alfa, porta Alfa, táxi 6, Juliette. Alfa, reportando a Juliette, TAN 3198. Salvo Salvador, Condor 25, a intenção é Afonso no 360. Para regresso, Maqueco Delta, o nome é o PES, reporte visual com campo. 360 é o nível, autorizado, decolada 1-0, primeira curva direita, preferida saída da Euleda. Após Leda, voa a posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a rota Zulu 10. 5034 no transponder e o controle 120-8, Condor 25. Vitor Bravo. Sente, coordenando agora com o controle 208. Bravo Whisky confirmando, mantém inicialmente a frequência da torre, aguardando para transferência. Mantém, Vitor Bravo Whisky. Sente, mantém na torre. Cotejamento correto, pátio militar, informação em curso. E a Mike reposta quando pronto para acionamento. TAN 3198, ingressa Juliette 02 ao portão. Juliette 02, 3198. Go out, go 1777, request push and start up. 1777, after the airborne from 10, clear start up and push, command for taxi. Controle Salvador, Vitor Bravo Whisky. Vitor Bravo Whisky. Boa tarde, está presente, suba ao 055, em rota. Autorizado 055, em rota? Autorizado, suba em Matel 55. Positivo, a partir da presente 055 em subida. Eco Delta e Famo Tráfego 12 horas 7 milhas. Livrando 1.000 pés em subida ao 055 pro norte, rumo norte. É um PA32. controle, aumenta o delta, 30 segundos de operação, Vivo Alfa Campo. 7, chame torre 18-6, Mike Eco Delta. Tudo bem? Salvador, papapá, Mike Eco Delta, retorno com redor forte, já 10 segundos de operação, Vivo Alfa Campo. Já está posição 1-7. E dá presente, está autorizado o final no 7, reporta na curta, Mike Delta. Tira, presente, está autorizado o final no 7, reporta na curta, Mike Delta. 04. Controle 1208, nossa Honda 5104, decola Honda 7 com Lua Norte, está fazendo a partida com o meu Fox 5. 04, né? Tô com o POB de 05. 0544? Pátio 5 DTA. Pátio 5, ciente, isso não vai estar torno 1862. 18, 6, Fox. Salvador, cordial, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Fox Lima. Fox Lima, livre acionamento, reportax. Reportar a Prozax, Romeu, Romeu, Fox Lima. Salvador, go 1777, request taxi. 125 on board, yours 2 hours, 15 minutes. Alternate, taxi. Olá, o TAM 3191, puxa pé de afalamento do portão 06. 3191 autorizado, chama taxi. Autorizado, reporta da taxi, TAM 3191. 1-2-4-4 and 50 minutes, confirm alternative. Copy. Roger, taxi. Line for 1 India, now for hold short, runway 10, no 6, altimeter 31016. Alright, India, hold point, runway 10, tower 186. Go 1777. Cuidado, tudo acima, final da travada na 7. Mike Delta, livre pouso, pista no 7, 120 graus e no 0 noeste. Livre pouso na 7, Mike Delta. Paulo, Salvador Web, 5722, com informação Mike para 4. 5728, Recife autorizado 358. Decola da 1-0 pela esquerda, puta transição Aracaju, controle 1-2-0, decimal 8-3-1-2-5-0-7-4. Autorizado Recife, nível 3-5-0, via Upper 158. É a Puca Arua, saída, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, 1-2-0-1 é o controle, 5-0-7-4, transponder. Web 5728 na gate 9. Então 120 decimal 8. 208, obrigado. Comer no corte de 7 pontos. Fato, Rodolfo Fox Lima. Autorizado, reporta para ingresso 17 Romeu Fox Lima. Reportará para ingresso Fox Lima. Prossiga, Vitor Bravo Whisky. Vitor Bravo Whisky inicialmente vai manter o 035 devido às informações aqui, ok? Agora nível 035, quando pronto seu estimado de pouso em Cipó, Whisky? 1550. 1550, copiado. Airborne at 57, all the path control 120.8. 208, 1177. Bom dia. Ponto de cara da Papata, pronto, autorizado a decolar com o Pronote. O meu Fox Lima autorizado a decolar com o Pronote, vento 090 grau 09 noite. Pois, ele está a decolar, João, com o Fox. 122. Level 340, Dial Departure. 340, Dial 1777. 122, o transponder. Se a visão tá muito ruim, confirma o POB e o PAT novamente, por favor. Faça um check no equipamento. Tá com forte transmissão atrás, parece uma interferência. Tracionamento táxi, chama Torre 198, meia dúzia. Meu. 92 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas e 10. 319, tá autorizado, Pátio 1, Índia Alfa, quando os caras vão notar Torre 198, metro no zero no meio. 16, Índia, Pátio, Índia Alfa, 206 lá. 3191. Solo Web 5722 para pushback acionamento no gate 9. Autorizado, chama táxi, 7-2-8. Livre acionamento pushback, chama para o táxi, Web 7-2-8. Fox Lima decolou 5-9, controle 1-2-0, decimal 208, Fox Lima. Salve, Salvador. Opa, Romeu Fox Lima, Campos Pass, direto fazendo Itacira, reporte 15 milhas afastado de Salvador. Força, reportará 15 milhas do Fox Lima. Tango Zulu, chame Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, 133.25, Juliette Tango Zulu. Romeu, Romeu Fox Lima. Confirme seu estimado de pouso. Solo Web 5728, tá com 143, 4 horas e 30 minutos, Salvador, para táxi. 728, táxi Pati 1, Índia Alfa, ponto de cara da 0, torre 118, metro da 0, 15. 10, 15, autorizado, táxi Pati Índia para o ponto de cara da 0, lá chama a torre 118, principal meio, Web 5728, obrigado. Livre acionamento, boa tarde. Oi, Salvador, ponto de espera tá pronto, tá 3191. 3191, na linha da cola, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Na linha da cola, 3191. Recife Center, frequency 125, decimal 1. Recife Center, 1251, go around 777, bom dia. O Estado Salvador, boa tarde, é o Avianca Alfa Vitro Juliette, aqui no pátio 1, posição 3. Avianca, Alfa, Vitor, Juliette. Positivo, aqui na posição 3 no pátio 1, pedindo autorização de reboque para o pátio 3, posição 08. Gente, autorizado, reporta Alberto. Ah, reportará Juliette.